Ela é que tu pá, filha. Eu gosto quando mora, viu? Nikito Pá, dançando lambada. Lá de cima. No tchaco, no tchucu, no tchá, tchá, tchá. Solta a batida e começa a dançar. No tchaco, no tchucu, no tchá, tchá, tchá. E solta a batida e começa a dançar. Prepara, vai, vai, vai, tchau. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Prepara, filha, vamos subir gostoso. Vem, vem, vem. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Com o dedinho na boca, deliciosa. Vem, vem, vem, sabe por quê? Chega, tá ficando molhadinha. Chega, tá ficando molhadinha, mamãe. Dedinho na boca, vai, vai, vai. Chega, tá ficando molhadinha. Chega, tá ficando molhadinha, delícia. Chega, tá ficando molhadinha, eu quero ver. Vai, vai, soca, vai. Ui, mamãe. Nikito Pá, vem na lavada. É sucesso. No tchaco, no tchucu, no tchá, tchá, tchá. Vou soltar a batida e começa a dançar. Vai, se prepara, vai. Vai descendo, vai descendo. Kika que eu estou. Vai, vai, delícia. Vem com tudo, sobe, sobe. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo. Sobe, ordinária, por quê, vai? Ai. Chega, tá ficando molhadinha. Chega, tá ficando molhadinha. Chega, tá ficando molhadinha. Dedinho na boca, mexendo, maninha. Olhadinha, papai. Vai, vem, vem, vem. Ai, que delícia. Chega, tá ficando molhadinha. Chega, tá ficando molhadinha. Chega, tá ficando molhadinha. Pediu na boca, desce até o chão. Mexe, mexe.